Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é Dr. Maurício e eu quero desejar a você as boas-vindas ao podcast do Comece a Emagrecer, essa é a edição número 1, e ao grupo VIP, onde você vai receber uma verdadeira revista semanal sobre emagrecimento, claro. Então, como você já deve saber, no grupo VIP você vai encontrar uma imagem ou frase motivacional da semana, justamente para a gente conseguir manter o seu foco, que é o objetivo principal, trabalhar sua força de vontade, porque é aquela história. Às vezes você começa um processo de emagrecimento e você tá lá todo empolgado, não, agora vou fazer, vou acontecer. E 3 dias depois você nem lembra por que que começou. E isso porque motivação é que nem banho, você tem que fazer todo dia, tá? Não é, tem aquele momento que você se sente empolgada, mas empolgação é uma coisa que passa, tá? Então a imagem da semana vai inspirar você a progredir no seu emagrecimento durante a semana. Nós vamos trazer sempre também um artigo exclusivo para você estar sempre bem informado a respeito de saúde e perda de peso, porque a educação faz parte do emagrecimento. Você tendo o conhecimento, você vai fazer menos besteira, digamos assim. Vou também trazer uma história inspiradora de quem já chegou lá e histórias que tem 1 milhão na internet, mas eu vou fazer a curadoria dessas histórias para você. Vou selecionar essas histórias, você vai ler as histórias e depois vai ver o meu comentário. Tá? E você vai perceber que todas essas histórias seguem um padrão. E se você seguir esse padrão, você vai ter sucesso. E é claro, o podcast, que é o que eu estou justamente falando aqui. Outra coisa que eu quero dizer é que se você tiver, eu gostaria de contar também com a sua participação. Então, se você tiver qualquer dúvida e quiser ver essa sua dúvida respondida no podcast, manda um e-mail para mim, tá? E coloca no assunto dúvida para o grupo VIP. E a sua dúvida pode ser, eu posso pegar a sua dúvida se for uma coisa muito interessante, eu vou elaborar uma resposta a respeito. Aliás, se for alguma coisa nem tão interessante assim, pode mandar também que eu, na medida do possível, eu também vou responder. Em algum dos episódios você pode ter essa dúvida respondida e o e-mail é consulta@comeceaemagrecer.com.br. Novamente, consulta@comeceaemagrecer.com.br. E o comentário que eu queria fazer hoje é rápido, é basicamente sobre calorias, porque tem muita gente que vive controlando calorias e acha que caloria é tudo igual. E não poderiam estar mais enganadas, tá? E eu vou sugerir um teste prático para você descobrir se as calorias são realmente iguais, tá? Porque, novamente, 500 calorias vindas de você beber refrigerante vão ter um efeito completamente diferente de 500 calorias vindas de ovos. Só para citar um exemplo aqui. Então, o teste prático que eu sugiro é tentar ingerir 500 calorias de sorvete de creme num dia e no dia seguinte você ingere 500 calorias de brócolis, tá? E eu já te adianto o que vai acontecer. Quando você comer o sorvete, você vai engolir com uma facilidade incrível e algumas horinhas depois você vai estar prontinho para comer alguma outra coisa, tá? Mais para frente em outros podcasts e nos artigos eu vou explicar por que que isso acontece. E com o brócolis, primeiro, vai ser diferente, porque o brócolis tem pouquíssima caloria, tá? E você vai ter que comer muito mais, tá? E outra coisa, a quantidade de fibra do brócolis vai tornar isso quase impossível, tá? Você não vai conseguir comer essa quantidade toda. A digestão vai ser mais difícil, você come mais e é fato que você vai se sentir empanzinada. Ou seja, vai chegar um momento que você fala, ó, não posso comer mais nada, tá? E dificilmente você vai querer comer alguma coisa nas próximas horas, ao contrário do sorvete. Bom, deu para perceber onde isso vai chegar, não? Então, se você tiver a curiosidade daqui para frente, faz esse teste e, se for o caso, se você realmente fizer o teste com 500 calorias de outras coisas, me conta o resultado. O importante é a lição que a gente precisa tirar disso. Nem todas as calorias são iguais, tá? E isso já desperta a nossa consciência para prestar atenção na qualidade das calorias que nós ingerimos. Posteriormente, em outros episódios, eu vou destrinchar essa história, qual o efeito de cada nutriente no organismo. E esse impacto é importante, porque tudo que a gente coloca dentro do nosso organismo vai ter impacto nos nossos hormônios, nas nossas vontades e por aí vai. E isso é importantíssimo para emagrecer, que afinal de contas é o que a gente quer aqui. Certo? Então eu fico por aqui com o nosso podcast de hoje e eu vejo você no próximo episódio.